Eu pra você fui mais um. Você foi tudo pra mim. Fiz de você o meu som, minha razão, meu tudo, enfim, as coisas belas da vida. Nada servem porque porque não tenho, querida, você. I was just one more for you. The only for me. You were my bright shining sun, my hope, my dream, my everything, the beautiful things of life. Lost all their meaning because I just don't have you to life. Lost all their meaning because